Bridge 40, follow trip 5240 on the ground at 42 ground, 12 on the small island. 121 on the 5240, thank you. Yeah. Zero taxi via Alpha Kilo apron number 3. Alpha Kilo apron number 3, 5240. Go. Milhas, mantendo 1.000 pés no corredor forte. Leme 142, livre da colagem, vento 100 graus, 149. Tripo Papá, Romeu Lima, manter-se em condições visuais, são 1.500 pés. Na escuta do controle. Canal 63, 15, chame centro, recife na frequência 125, decima 1, alterna 133, decima 25. 25, 133, 25, obrigado, bom dia. Joko 28, contact Recife, 126, decimal 85, or 125, decimal 45. Estabilizado, voo 648. Voo 648, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118, decimal 9. 18, Chaleme 142, decola os 44, controle 120, decimal 8. 120, Chaleme 142, 120, decimal 8, aciona 5117, coteja. Autorizado Campinas, liga 360, via Upper Sul 16, vai decolar da 10, com curva direita, da Eole da Bridge. Controle de saída de 120, decimal 8, transponder ao 5117, do 465. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Chama lá. Boa tarde, Chaleme 1142. Chaleme 1142, contato da saída PUCA, submantenha 350. 350, saída PUCA, Chaleme 1142. 1648 na escuta da Torre Salvador. Voo 1648, na escuta da Torre Salvador. Foi voo 1648. Voo 1648, check trim, pouso por zona 0, vento 100 graus, 15 nós. Está travado, 648. Papá Romeu, Mike Golf Bravo, retoração para final do procedimento LS, curva direita, proa 055, reporte estabilizado. Curva direita, proa 055, contará estabilizado. Papá, Mike Juliette, Romeu, prossiga. Vai na região aqui, São Mildo, vai com proa de Guatemala, próximo. Gente, mantenha-se em condições visuais, 500 pés na escuta do controle. Bravo que Luiz, que para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118, decimal 95. Que Luiz, que está presente, autorizado final no 7, reporte 3 milhas fora. Não, Kilo e Bravo, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Autorizado final de procedimento LS, após estabilizado. Papá Romeu Lima, confirme. Destino Salvador? Destino Salvador, senhora, parte 3. Gente, a porta interna. Vai reportar até lá, está de volta da nave, o Papá Romeu Lima. Sim. Romeu 48, Salão 47, Salão 21, deixa o loja, livrando a direita. Uma... Boa tarde. Boa tarde, direita, Salão 219. Viagem índia, Papá. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte animando para Juliette, voo 1.10. Olha o papapá, mais 17, chamando em tracionamento para o... na altura do Costa Azul, comprando o farol de Itapuã. Sentido a regra acelerada da bata. Gente, reporte Parque de Pituaçu. Reportará no Parque de Pituaçu, Romeu. Olha o Papá Romeu Lima ingressando aqui ao lado. Papá Romeu Lima, ciente, reporte a rotatória visual com o campo. Vai reportar o Lima. Santo Luís, que autorizado pelo pista 97, vento 1.00 graus na segunda. Juliette, portão 2. Juliette, portão 2. Voo no 64. Lado Mike Golf Bravo. Papá Romeu Mike Golf Bravo, completo final do procedimento. Ele acha a torre na frequência 118 da sala. 9.9. Mike Golf Bravo, última aproximação, reporte na marca do outro mais 0 trabalho. Kennegão no 0-1-3. Tomara estabilizado no 0-1-3. Mike Golf Bravo. Oceanair 6142, pode voar direto no meu Foxtrot 0-1-2. Oceanair 6142, coordena e confessa agora na frequência 12545, alterna 12685. 2545, boa. Controle, papapá, Mike Gillette Romeu, através do parque de Itapuã, vai comprando o farol de Itapuã. Mike Gillette Romeu, chame torre 11895. 1895, graças, bom dia. Controle, papapá Romeu Lima, já avisou o campo. Papá Romeu Lima, chame torre 11895. 1895, grato, Romeu Lima. Salvador, muito boa tarde, o Triplo Papá Romeu Lima. Triplo Papá Romeu Lima, prossiga para a torre. Está na prova rotatória, já avisou com o campo, intenção é pouso no pátio 3. Pode ser através norte da torre, Triplo Papá Romeu Lima. Vai reportar no através norte, Lima. Torre, boa tarde, é o Papá Papá Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, prossiga. Passou o Mike Gillette. situação, está com o coração de Itapuã, solicita regresso a cada base, tá? Gente, está visual com tráfego na final do 1-0. Afirmativo. Condição de cruzar o posto de aproximação, a retaguarda do mesmo. A retaguarda da aeronave, a aproximação na final do 1-0, mas a gente não reportará a cruzada. Gente, o Mike direto também. Lima no seu través norte. Gente, mantenha esperando, você tá aguardando pro cruzamento do campo. Romeu, Romeu, Papá Romeu, Lima. Vai, mete, espero, Papá Romeu, Lima. Na curta, baixado, travado, vai com o campo. Uso pista no zero, vento 1-0 graus, 105 nós, o Mike, vou ficar bravo. Autorizado, pouso, bravo. A senhora Mari, desça pro nível de voo 050. Romeu Lima está autorizado a aproximar direto do pátio 3, evitando sobrevoo de pessoas e aeronaves, vento 1-0 graus e 1-12 de nós, reporte no solo controlado. Autorizado direto do pátio 3, vai reportar no solo controlado. Solo controlado, Mike Juliette, Romeu da Bata, o vento 1-0 graus, 1-5 nós. Vou entrar no solo controlado da Bata, Romeu. Tufo bravo no solo 5-5, libere direita, solo 1-2, 1-2, 1-9. Alô, boa tarde, é o Web 5586, informação Quebec, autorização 3. Web 5856. 5856, informação Quebec, agora a coordenação é cópia. Na Lima, chame a torre 1895 para continuar o táxi. Mike Golf Bravo, taxi via Mike, chama na Quebec para cruzamento da 17. Índia November Alpha, chame torre 11895. Chama a torre 11895, Índia November Alpha. Torre Salvador, Índia November Alpha, no meu pé, na da rotatória visual com campo. Web autorizado, Natal, nível 350, via. Topozulo 10, decola da 1-0, com a esquerda, sai da PUCA, transição Zipar. Controle 120, decimal 8, transponder 5126. Autorizado 350 para Natal, você é 1-0 da via, decimal 1-0, curva à esquerda, PUCA, Zipar, essa aqui, 120, 8.2, correto, 5126, reporte pronto. É condição de fazer a saída norte com 5.5? Provavelmente não, devido à chegada boa. Não questionar o controle. Tá, sim, é que o 5.5, só pra cumprir o estádio de 9.9. Zona 7, até o pátio da Aerostar, ao chutar a frequência livre. Programa estacionado já aqui no pátio 3 para cópia, se refere a Índia e Eco Índia. Gente, aguarde cópia. Aguarde. Solo, Salvador Azul 4065, estamos na posição 3 para fechar. Autorizado, 3 é para táxi. Livre, puxa um táxi para 065. O Papa Romeu, Romeu Lima, qual horário do plano? Não chegou nada aqui no sistema. É, o que chamou foi o triplo papá, o meu Lima. É, agora daqui a 5 minutos, na verdade. 135, decimal 3. Zona 3154, após o TAP, desça para 2.000 pés, ajuste no 013. Olimpo 01, prossiga. Olimpo 01, no ciente. Romeu Lima, pronto, cópia. Papa Romeu Lima autorizado. Sierra Índia, Eco Índia, 500 pés, decola do pátio 3, direto com Proa Norte. O controle 120.8, acione 0121. Autorizado, decola 043 com Proa Norte, o controle 128, vai acionar o 0121, 500 pés até Sierra Índia, Eco Índia. Correto, 500 pés, qual PV? 01 com a gente, nunca aborda. Só confirmando esse tráfego, esse helicóptero está assediado aqui em Salvador agora? Na verdade, ele está assediado lá em Sierra Índia, Eco Índia. E deixar um passageiro aqui. Gente, o Papa Romeu Lima chama a torre para a decolagem. Graças a Papa Romeu Lima. Torre em Salvador, é o triplo Papa Romeu Lima? Triplo Papa Romeu Lima, prosseguindo. Acionado e pronto para decolagem no 43. Plano de decolagem para o Noeste. Afirma aquilo, cara. Gente, está autorizado, vento 1-0-0 graus 1-4-9, decolagem para o Noeste. O triplo para o Romeu Lima. Autorizado decolagem para o Noeste, o Romeu Lima. 29, Link Mike, aguarda coordenação em qualquer BGL para a Cruz. Solo, rodando para o táxi, o 1465, estamos com 125 a bordo, também 3 horas e 40, alternando em Ribeirão Preto. Gente, o azul, táxi via Índia, o ajuste, Salvador 1013, 1895, quanto espera? Gente, táxi via Índia, Salvador 1013, 1895, quanto espera, quanto espera? 5490, escute a Quebec, eu seguro para a cópia. Novembro Yankee Mike também está sediado aqui em Salvador. Gente, pronto para copy? Autorizado. Vera Cruz, um no meu pé, decolagem da 17, direita, sai na Xé. Controle 120.8, torre 1895, aciona 0122. Correto, novembro Link Mike, qual PLB? 2 a bordo, confirma o pátio também. Gente, chama em torre para acionamento táxi, novembro Link Mike. Oceané 6314, essa é uma identificação, autorizada chegada a Mari, descrita de voo 060. Segunda chegada, Mari, descrita 060, Oceané 6314. Então, 3154, autorizada a final ILS, é que foi repostabilizado. Reportará 3154. Papá Romeu Lima, reposta final para pouso. Reportará final para pouso, Lima. 5? Afirmo. Autorizado, portão 5, reporte táxi. Autorizado, chama táxi. Oi. Voo no 649, cópia. 49, autorizado Ilhéus, nível 240, decolagem no zero. Curva direita, saída da Eolida, após direto. Controle 120.8 e seu transponder 5133. Só estacionar em frequência livre. 649, correto, reporte pronto. 1807, aciona a identificação, autorizada a chegada a Bonfim, disponível de voo 070. O 4065, decolada 07, controle 1, 20 de som, 8 bom voo. 084. 462. Viva o alto voo do Papá Romeu Lima. Papá Romeu Lima, frequência livre. Autorizado, Petrolina, nível 200, decolagem no zero, esquerda, saída Momo, após DCT, controle 1208, transponder 5121. 200, Petrolina, decolagem 10, esquerda Momo, após DCT, 2108, controle 6549. Trip, correto, reporte pronto. Tan 3154, completa final, chame torre 11895. Obrigado, boa tarde. Azul 4462, autorizada final ILS, após estabilizado. Via Pátio Índia, o ajuste no 093, 1895, quanto espera? Pátio Índia, Oceano 63114, desça para 2000 pés, ajuste no 0 na 3. 2013, Oceano 63, 14. Espera pronto, LV5856, sua instalação, aguardar. Boa tarde, LV5856, mantenha ponto de espera, desça no 0. Azul 4462, chame torre 11895. 11895, obrigado, uma boa tarde.